beira das romeiras, onde o medo se escondia, Jonathan se levantou. A esperança não se via. Vem comigo, meu amigo, vamos ao campo lutar. O Senhor é nossa força, Ele nos fará triunfar. Senhor nos entregou, e ao subir a montanha, a vitória começou. Os filisteus tremeram, o temor se espalhou. Força que amamos. Oh, Senhor, opera em nós. Não há barreira que impeça.